dois dois um autorizado, via 71, taxa seguinte, chama no ponto de pera, altimetro 0009. Após a passagem dos passageiros, estou autorizado a seguir o rebote, chama o tempo. Bom, Passaredo 2221. Passaredo 2221, passando a barra da colagem, subavio, saída velha para o meio do voo, 1 metro. Subavio no 60, é possível coordenar, passar com o seu nível, o destino? Aguarde, eu tenho 2221. Guarda 2221. Está livre da restrição de 3.000? Garantido, passarei 2.221. Consciente, mantém restrição, 2.221. Direto Barreiras, obrigado, São 2221. Terreno 2221, Alfa 2, a cidade de Cascal, via chegada por mais de uma, deixa para o nível de 0050, a sistema 009. Azul 5126, cruzado aeroporto com fins, via rota do plano de voo, nível 320, decola do 10, primeira curva à direita. Saída arborosa, transição elefa. 5542, o transponder, controle Salvador, número 0218. 19110, the ground is 44, move to the right, taxiway Alpha, Juliet, stand lower. Solos 49, Luiz Angel, direita, taxa Alfa e Kilo, parte 3, meia dúzia Lima. taxi para Guarulhos, nível 240, autorizado via Whisky 33 até Ilhéus, Whisky 1 no Mochete direto. Pista em uso 1-0, após decolagem em primeira curva direita, saída São Juan, transição Coral, 5-5, 5-1, transponder, controle 2-0, direção 8. Você vai chegar, você vai dar o 9-2, para 2-6-0-1-6-0-1-0. Essa linha de extensão de altitude para o diálogo, que está em 4-4-2-1. Parte da direita, via Índia, chame pronto, ponto espera, chame para 0-1-0. Serão 99-70 com o 0-0-0-0-0-3-0-0-0-3-9-0-0-0-0. Mantenha o ponto de férias, 1-5-2-6. Voo 9745, livre, chama o táxi. Azul 5126, a linha mantém as Ilhas Manobras. Tiro 5 Lima. Azul 5126, decolagem autorizada, vento 030 graus 039. Bom dia, Salvador Federal 9972, está. Bom dia, Federal 9972, continua aguardando pista livre, com o Embraer da Azul já iniciando rolagem, altimetro 0110. Decolar 206, chama o controle 208, voo. 1208, bom dia, voo 9745. 240, pode voar salvo, 9045. Apoio 23, autoridade válida. Suficiente, apoio 2000, pode voar coral então, 9745. Autorizado Aeroporto Brasília, via rota do plano, nível 380, nível de voo 380. Decolagem da 1-0, primeiro curva à direita, saída água, aluno, transfer left. 5567, transponder, controle formador 1-0, décimo 8. vai terminar na cena. Centímetro, o braço do voo autorizado a ser acelerado para 3, chantarei.